agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, tudo bem? Como você tá? Como foi aí o seu final de semana? Espero que tenha sido maravilhoso, hein? E tá começando por aqui mais um Encontro Central, melhor do romantismo, nesta super segunda-feira. E eu, Fábio Pérez, vou contigo aí durante 2 horas com o melhor do romantismo. E para não esquecer, tá? Vamos lá. Eu vou passar o e-mail para você mandar a sua cartinha romântica, né? Ou a sua declaração de amor. Também para você pedir a sua música ou pedir a sua tradução do dia, que é ouvintecentral@hotmail.com. Você manda o e-mail, tá? Como eu já disse, você manda a sua cartinha de amor, a sua declaração de amor, né? A sua história. Pede a sua música romântica ou então pede aí a sua tradução. E a gente começa muito bem esta segunda-feira aí com Dalto, Muito Estranho. O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you see. Encontro Central. Nosso banho, mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Nosso sonho, minha cara, pra que tantos planos? Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos, tantas vezes eu quis ficar solto. Como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Nosso sonho. músicas inesquecíveis. I hope so, I truly do. Estamos apresentando Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Foi pra você aí, Build com House Martin. Também teve Sweetest Taboo 6 e abrindo com Dalton, muito estranho. Chegando o sol de primavera com Beto Guedes. Estamos apresentando Encontro Central. Nossa voz, no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não vos inventar uma nova canção que venha nos trazer. sol de primavera. Abri as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Sabemos de cor, só nos resta aprender. As canções imortais. I'm not afraid to die. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? My heart. If I stand all alone, will the shadows hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the night. Tears, the stars in the sky don't mean nothing to you. They're just a mirror. Longer. Amy Bell. Thank you. Amy Bell. Keep your eye out for Amy. Músicas inesquecíveis. Fechando o nosso primeiro bloco com Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It. Também teve Wishing on a Star com The Cover Girls e Beto Guedes, Sol de Primavera. Daqui a pouquinho tem muito mais aqui no Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Abrindo mais um bloco no Encontro Central, melhor do seu romantismo nas noites, aí na sua rádio. I Turn to You com Christina Aguilera. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. When I'm lost in the rain, in your eyes I know I'll find the light to light my so canções imortais. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Morar, eu lugar que não tenha dono, qualquer lugar. Dos ventos e me guiar. Eu quero virar pássaro de prata e só voar. Apresentando Encontro Central. Essa foi pra matar a saudade, hein? Azimuth, Linha do Horizonte, Drowning, Backstreet Boys e I Turn to You com Christina Aguilera. Tá chegando Phil Collins, Another Day in Paradise. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Thank you. músicas inesquecíveis. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Carly Simon, Come Around Again. Também Phil Collins, Another Day in Paradise. Tá a fim de participar aqui do Encontro Central? O melhor do romantismo nas suas noites é muito fácil. Mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Mande sua cartinha romântica, sua declaração de amor, a sua história de amor. Também pode me pedir aí a sua música, a música que marcou aí um grande amor da sua vida, ou aquela tradução que você quis sempre saber, aquela música, né? O que aquela música dizia, o que aquela música quer dizer. Então é fácil, é só mandar um e-mail pra gente no ouvintecentral@hotmail.com. E daqui a pouquinho tem a tradução do dia. Músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Voltamos rapidinho, né? Encontro Central, o melhor do romantismo nas suas noites, na sua rádio. Chegando aí, Debbie Gibson, Lost in Your Eyes, dentro da tradução do dia. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Fico perdida seus olhos. E sinto meu espírito subir e disparar no ar como o vento. Será que o amor que me pegou me enfraquece com uma olhada? Não é isso que chamam de romance? E agora eu sei, porque quando estou perdida não consigo largar. Eu não me importo em não saber para onde estou indo. Você pode me levar aos céus. Quando estou perdido em seus olhos, é como estar perdida no céu. Eu apenas sinto. Não sei porquê. Existe algo que não podemos negar. E eu soube pela primeira vez que te olhei. E se eu não puder achar meu caminho? Se a salvação parece estar muito distante, eu vou me encontrar quando eu estiver perdido em seus olhos. Eu não me importo em não saber para onde estou indo. Você pode me levar aos céus. É como estar perdida nos céus. Quando estou perdida nos seus olhos. Fico fraca com uma olhada. Não é isso que chamam de romance? Eu vou me encontrar quando estiver perdida. Em seus olhos. Estamos apresentando Encontro Central. Save is what I need.

Encontro Central, o coração batendo mais forte. Bolshoi com Sunday Morning, também Hanson, Save Me e Debbie Gibson, Lost in Your Eyes, na tradução do dia. E agora, Brian Ferry, Slave to Love, o escravo do amor. Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Música. foi bom te ver. Saber que você é feliz. Impossível te esquecer. Lembrar você parece um dom. Foi um lindo amor. Pena não sobreviver. Quando a vida me iluminou, a minha luz era você. A namorada era no escuro da sala, sonhando e beijando de segunda a sexta. No fim de semana, de noite na barra, procurando vaga de noite na barra. Agora cada um foi um lindo amor. Pena não sobreviver. Quando a vida era você. A namoradeira no escuro da sala, sonhando e beijando de segunda a sexta. No fim de semana, de noite na barra, procurando vaga de noite na barra. Agora cada um. Agora cada um. A namoradeira. No fim de semana, de noite na barra. Músicas inesquecíveis.

nada de pagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Para falar eu canto, quero que saiba o quanto me faz bem. Faz bem, é sempre assim perfeito. Você de qualquer jeito me faz bem, me faz bem, me faz bem. Basta ver o reflexo dos seus olhos bem nos meus, com esse calor que deu. Coração não mente, que afortunadamente me faz bem, me faz bem, me faz bem. Para falar eu canto, quero que saiba o quanto me faz bem, me faz bem, me faz bem. Basta ver o reflexo dos seus olhos bem nos meus, com esse calor que deu, para entender que o coração Encontro Central, o coração batendo mais forte. That I'll always be there. I'd give anything and everything, and I will. through weakness and strength, happiness and sorrow, for better, for worse, I will love you with every beat of my heart. This moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath from this moment on. I give my hand to you. Estamos apresentando Encontro Central. Fish. as canções imortais. My love, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands, created everything I am, taught me how to live again. Only you cared when I needed a friend, believed in me through thick and thin. This song is for you, filled with gratitude and love. God bless you. Yeah. Estamos apresentando Encontro Central. E fechando aí nosso Encontro Central desta segunda-feira, You Make Me Feel Brand New com Simple Red, também Woman and Change com Tears for Fears, Shania Twain, From This Moment, teve Luísa Posse, Me Faz Bem, Luiz Miguel, La Marca, e é isso aí com Ana Carolina e Seu Jorge. Bom, e eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui, tá? E volto amanhã, terça-feira, com o Encontro Central, o melhor do romantismo nas suas noites, na sua rádio. Tá afim de participar do Encontro Central? É fácil, mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Fico esperando o seu e-mail, hein? Bom, eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui. Para você, um forte abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.